que ando falando pra você. Coisa que eu nunca fiz, entendo, mas juro de joelhos, eu só tenho olhos pra você. Tão querendo separar nós dois, a mentira esfria nossa cama e o cobertor. Não traí jamais seu coração, é intriga da oposição. Eu te amo e acredite, meu amor. Eu te amo e acredite, meu amor. A indiferença dos seus olhos negros machuca e dói demais. Eu não aguento tanta dor no peito, essa solidão que tira minha paz. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Seu coração é intriga da oposição. Eu te amo e acredite, meu amor. Eu te amo e acredite, meu amor. A indiferença dos seus olhos negros machuca e dói demais. Eu não aguento tanta dor no peito, essa solidão que tira minha paz. A indiferença dos seus olhos negros machuca e dói demais. Essa solidão que tira minha paz.